Bem-vindo a todos ao quarto episódio do OrionCast. O tema de hoje vai ser DLC, conteúdo que a gente baixa, né, nos consoles. Antes de tudo, eu quero agradecer o pessoal que ouviu os outros podcasts, né, e está sempre comentando, sempre dando sugestões pra gente, o General Jota, o Ced, o Dani e o Edivaldo. Galera que estiver ouvindo e quiser comentar também, por favor, acesse o nosso fórum, se cadastre no site. Sempre são bem-vindos os seus comentários e sempre dá ideias pra gente continuar o fórum. Apresentando a tripulação desse quarto episódio, nós temos o Hyde, o Mr. Bubbles, o Cetista e esse que vos fala, Lula Molusco. E aí, galera? E aí? Beleza. E no programa de hoje a gente vai ter três quadros fechados aqui. Primeiro a gente vai falar do que a gente está jogando. Falando dessa parte, a gente vai para o nosso tema principal, que é DLC. E temos um quadro novo no final, que a gente chama de Flame Wars, onde a gente vai colocar um jogo contra o outro. No caso desse episódio, Rock Band versus Guitar Hero. Então, é um quadro novo. Vocês podem dar sugestões aí pra gente brigar. Jogos contra jogos, console contra console. E tá aberto para o bicho pegar nesse quadro. Vai ser legal esse quadro. A gente vai rolar muita morte, vai rolar muita destruição, mas a gente sempre vai sair vivo no fim. Vai rolar troféu e conquista? Hã? Vai rolar troféu e conquista nesse quadro? Vai, pra quem humilhar mais o adversário. Então vai ter gente que vai querer participar bastante. Ah, vamos lá, galera. Vai ter achievement de argumentação, hein? Quando alguém fizer uma argumentação boa, tem que colocar o sonzinho do achievement. É. Só não vale usar cheat, hein? Cetista, isso é pra você, hein? Você já deu, já desbloqueou o achievement de indireta, hein? Eu vou abrir o Enemy's Crime. Vamos falar do que a gente tá jogando? Antes disso, pra galera que comentou, o General Jota é o que mais comenta bastante. Todo podcast ele tá falando pra gente o que ele achou, qual é a coisa que ele acha que a gente pode melhorar. Então, General, valeu aí por todos os comentários. E um dia a gente tem fé que você vai virar um coronel, cara. Você vai deixar de ser o General Jota, vai virar o Coronel Jota. E acho que general é acima de coronel. Tá rebaixando o cara. General é a última patente. Vergonha. Você joga mesmo Modern Warfare, ou Cetista? Acho que é mentira. Então, mas coronel, eu tô no nível tipo 55. Eu tô coronel, cara. Aí já então ainda falta quase... general. General é o último. Caramba, general. Então, parabéns. Nossa, general. Epic feio, hein? Epic feio. Não, eu não sou militar, mano. Ah, mas você joga code, cara. Pô, não precisa ser militar. Não é porque eu jogo Zelda que eu sou especialista em, sei lá, o quê. Elfos. Beleza, belo comentário, bela comparação. Obrigado. Hoje eu tô inspirado. Tá 6 da manhã e eu tô inspiradíssimo. É. E o Edivaldo deixou uns exemplos de tema legais lá pra gente também. E com certeza a gente vai levar eles em consideração, Edivaldo. Valeu. É, quem mais? Dani e o Ced também comentaram. É, o Ced aparentemente era um old schooler da Orion, já acessava e falou que espera que nós entremos na lista semanal de playlist dele de podcast. Então valeu, Ced, pode deixar mais comentário lá pra falar o que você achou dos antigos. Vamos fazer força pra entrar nessa parada. É, isso aí. É, e quem mais? Só, o pessoal comentou desse último. Não, tem o aí? Dani também, pô. É o Dani. O Dani foi pergunta. Foi suporte técnico. É, valeu, Dani. Vai, pode ir. E o resto da galera, não esquece de deixar comentário, hein? Beleza. E aí, vamos lá, vamos começar com o que estamos jogando, né? Começando por Hyde. O que você está jogando? Eu joguei o Plants vs. Zombies, é um jogo bem diferente, bem engraçado, é tipo Tower Defense. Você controla um exército de plantas contra uns zumbis que estão invadindo a sua casa, né? Claro, porque faz sentido, né? Claro, é a coisa mais óbvia, né? Se uma legião de zumbi vai invadir sua casa, faz o quê? Você coloca um monte de planta pra defender ela. Exatamente, você planta um monte de semente e é isso aí. Command Conquer. É, mas eu joguei também, eu não achei muito tão diferente assim, não, dos estilos. Assim, achei até parecido um pouco com Command Conquer. Eu acho que diferente de Flash. A ideia dele, né? Você ter plantas contra zumbis, né? Ah, sim. Entendeu? É. E aquela musiquinha viciante que tá tocando aí já de fundo. O jogo é muito viciante. Eu, quando comecei a jogar, eu fiquei horas sem parar, assim. Foi... É bem legal mesmo. Você mas vai ele passando... é curto? É curto. Mas como que é o gameplay dele? Eu não entendi ainda. É, você falou Command Conquer, é tipo RTS? Não, é assim... Lembra um pouco, mas explica aí, Raid, como é que ele funciona. Então, os zumbis vão entrando na sua casa, você tem tipos diferentes de plantas, né? Tem o girassol, que ele vai dando lá uns sóizinhos lá, aí você vai pegando eles, e quanto mais você tem, mais plantas você pode plantar. Aí você vai aumentando seu exército, aí tem, tipo, lá o feijão, o pé de feijão, aí ele vai atirando feijão nos zumbis, né? E cada vez que você passa uma fase, você ganha uma carta que tem uma planta mais forte, né? E tem plantas de dia, tem plantas de noite, tem plantas aquáticas. E o objetivo é você sobreviver cada onda de zumbi que vem, certo? Você não pode deixar nenhum zumbi entrar na sua casa. Se ele entra na sua casa, ele come seu cérebro e dá game over. Ah, entendi. É bem legal. Cara, sensacional isso. Eu quero... Você imagina quantas possibilidades existem de matar zumbi? A gente sabe que a gente tá chegando perto do limite? Eu acho que... Já tem muito ainda. Tem várias formas. Não, mas esse jogo ele tá me lembrando, eu joguei a demo do South Park Tower Defense, não sei que lá o nome do jogo, que é tipo um Tower Defense do South Park, que você pega várias torres, coloca num caminho assim, e aí o pessoal vem atacando e você tem que ir matando eles com as torres e tal. É bem Tower Defense então mesmo, né? Legal. Eu fiz até jogando mais alguma coisa? Não. Eu comecei a jogar o Indigo Prophecy, só que joguei muito pouco, não tenho o que falar dele ainda, né? Mas parece um jogo bom. Legal. Legal. O Indigo Prophecy, mais conhecido como Fahrenheit também. Fahrenheit. Que são dos mesmos criadores do que tá agora aí, Heavy Rain. Vou falar um pouquinho disso aí. Tive contato com a demo, mas vamos lá. Mr. Bubbles. Vamos lá. Eu andei jogando, o único que eu joguei esses dias aí foi o Dante's Inferno, que é o famoso clone do God of War. Inclusive eu fiz até um review pra ele no site lá, quem quiser dar uma olhada. Opa. E é o que eu já escrevi lá, né? O Dante's Inferno, assim, é um clone e tal, mas e aí? Né? Como é que você vai falar que um jogo que é o clone de um jogo que é, pra mim, um dos melhores do PlayStation 2 é ruim? Ele é baseado no livro da Divina Comédia, né? Ele representa os nove círculos do inferno e o que eu mais gostei no jogo foi isso, né? Que os círculos são muito bem representados, assim. O primeiro inferno é o limbo, que vão as pessoas que, se eu não me engano, não tiveram pecados graves, e aqueles são os bebês, que eles não tiveram consciência dos seus pecados. Chega lá, tem uns bebês bizarros, com as lâminas nas mãos, assim, eu achei interessante. O segundo é da luxúria, também já é bem representado com as mulheres seminuas, assim, com... querendo te matar. Eu achei... A parte alta pra mim do jogo é isso. É a representação dos infernos. E o livro é altamente recomendado. Foi escrito, acho que em 1600 ou 1500, alguma coisa assim. E é um dos melhores livros que eu já li, assim. É muito animal. E eu gostei que eles pegaram só a ideia do inferno e colocaram no jogo. E não... Porque não tem história, assim... uma história de ação no livro. É tipo, é um poeta que vai visitar um filósofo, um poeta morto, vai visitar um filósofo que tá vivo, e aí, tipo, leva ele num tour, assim. Então não tem muita coisa. Aí, quando eu fiquei sabendo do jogo, eu fiquei pensando, como é que eles vão transformar aquilo num jogo, né? Aí eu gostei desse foco que eles deram. Foi só a ideia dos nove círculos, cada círculo pra um pecado diferente e tal. Então eu tô animado pra ver o jogo. O jogo de ação não é muito meu negócio, mas o Dante's Inferno eu tô animado pra dar uma olhada assim por causa disso. Mas uma coisa que eu achei engraçada no jogo é que o último chefe, o Lúcifer, né, o Diabo, ele na forma dele, assim, que é aquela forma que eu não lembro o nome, só que é metade bode, assim, com as pernas, e metade homem. Assim, é o clássico? É, sabe, essa forma aí. Uhum. Então, no jogo, ele tem um puta pinto gigante, velho. Que isso? Ele tem e aparece, você vai batendo nele e fica chacoalhando aquele negócio pra lá e pra cá a luta inteira, velho. Ele tá com uma faixinha, seu cu não será perdoado? Eu falei, que é isso, velho? É a primeira vez que eu vejo num jogo, assim, uma coisa agressiva, assim, nesse ponto. Não, a primeira vez, o God of War não tinha mulher com aquela monstra com as tetas de fora? Ah, mas não era um pinto gigante, né, velho? Ok, mas cacetas de fora. No Dantes Inferno também tem uma mulher gigante lá que tem uns peitos que saem língua dentro do peito dela. Pelo amor de Deus. Tem umas coisas assim bizarras, mas o diabo foi demais pra mim. E da jogabilidade, o que você tá achando? Igualzinho o God of War. Igualzinho o God of War. E o sistema de evolução de armas? Então é bom, né? É bom, cara. Assim, até os defeitos que tem no God of War, ele também tem assim, umas partes de pulo, assim. Lembra que no God of War tinha que você tinha que pular e não é muito legal o pulo do... Pulo duplo, é. Não é muito bem. Não é muito bom, assim. Então, ele tem esses mesmos defeitos. Ah, legal. Mas, importando a história, vale a pena dar uma olhada. Pra quem curtiu o God of War, acho difícil que não vá gostar do Dantes Inferno. É, eu penso assim, se tem 360, não vai poder jogar God of War, joga Dantes Inferno. Quem não tem com God of War, caça com Dantes Inferno. É o Kratos, né? Ah, não, acho muito distinto. Dantes Inferno é o Kratos com cabelo, né? Por ver, é isso. O Kratos com cabelo. Mais alguma coisa que você tá jogando? Não, só vou deixar esse por aí. Beleza, vai lá. E aí, Setista, o que tu tá jogando? Ah, eu, faz um tempinho atrás, estava na Saraiva, sem nada pra fazer, que a minha querida esposa esqueceu de me dar a chave de casa e eu não tinha pra onde ir, tava carente, desamparado. Aí ela desbloqueou a conquista, hein? Ups. É, total, cara. Aí ela... aí eu fui pro shopping, né? Pra ficar sem fazer nada até ela voltar, né? Aí eu fui na Saraiva e tava um Xbox lá com o Street Fighter 4. É, aí eu fiquei jogando, né? Até apareceu um companheiro de fórum aí, que depois virou um companheiro de fórum. É, e a gente ficou jogando um tempinho. E, assim, eu não tinha jogado tanto Street Fighter 4. Eu acho que eu só joguei um pouquinho na casa do Lula. É, mas não foi tanto, assim, não foi um tempo extenso. Mas esse dia eu joguei, acho que uns 40 minutos, assim, uma meia hora, 40 minutos. 40 minutos deu pra fazer Hadouken nesse dia? Deu, agora consegui fazer bem Hadouken. Deu até uma conquista. Esse cientista fez Hadouken, nossa. Hadouken Aware, a conquista. Não, mas pô, foi até engraçado, porque a gente jogou, sei lá, umas 30 partidas, assim, eu ganhei 29 das 30. Ah, bonzão. Mas tem que ver também o nível do outro cara que só jogava, tipo, RTS, essas coisas. Se ele jogasse 5 minutos por dia de Street Fighter 4 na vida dele, ele já me matava, porque eu não sou bom de Street Fighter. Mas eu gostei bastante do jogo, eu sei que é um jogo antigo, assim. O meu personagem preferido é o Ken, né? Então eu só joguei com ele, joguei com o Bison um pouquinho. É, tá bem legal o gráfico, a representação dos golpes, assim. É, os cenários atrás que... Quando você faz algum super golpe, assim, o cenário, ele meio que reage, né? Uhum. É, com seus golpes mais fortes e tal. Isso eu achei legal também. Então, eu curti bastante. Eu fiquei com muita vontade de comprar o Super. É, e fiquei feliz de não ter comprado ainda, pra eu poder comprar o Super Street Fighter 4, que vai sair esse ano agora, né? É, então, acho que esse vai ser uma compra certa pra mim esse ano. É, eu joguei também recentemente a demo do God of War 3. Eu sei que eu não gosto e who cares e tal, mas tem que jogar pra saber essas coisas, né? Se não melhorou bastante pra você mudar de ideia e tal. É, os gráficos, pelo menos da demo, tá? Eu tô falando da demo, não joguei o jogo final, porque acho que hoje nem saiu ainda, né? Ou já saiu? Não, é dia 16. Dia 16. Claro. É, então, aí eu curti a demo, achei legal, tem aquela arma dele lá, que é aquelas luvas gigantes lá, que você pega num ponto da demo. É, não teve briga, tipo o Colosso de Rhodes, que é aquele monstro gigante, assim, você só vê o Cronos no fundo, numa hora lá. É, eu achei aquela dinâmica de você ficar... Tem uma hora que você tem que ficar agarrando as harpas, uns pássaros que ficam voando, assim, pra você ir pro outro lado. Eu não gostei muito dessa parte, não. Achei meio... É, como o seu pulo duplo é meio zoado, assim, sei lá, eu não gostei, assim. Eu caí umas vezes lá, não curti. É, mas o jogo é legal, é bem violento, tem monstro que você arranca o olho dele na mão, assim. Então eles fizeram esse bem violento mesmo e, pô, pra quem gosta de jogo de ação, é prato cheio, né? Então, beleza. Mas eu achei legal. Que mais que jogou? Eu joguei muito Brutal Legend, muito Brutal Legend. Eu terminei ele, já peguei um monte de... quase todas as coisas essas tinha pra pegar. Eu gostei bastante dele. É, eu, assim, eu preferi... Eu joguei os três single players mais falados, assim, do ano passado, que foi o Assassin's Creed 2, o Batman e o Brutal, né? Pra mim, o Brutal, ele fica em terceiro lugar, mas é... dentro desses três, né? Mas ele é muito legal, tem muito colecionável. É, o ruim é que ele não organiza bem os colecionáveis. Ele tem muito colecionável. Tem 120 serpentes que você tem que achar, a estátua de serpente. Tem não sei quantas músicas. É, tem umas vistas, que é tipo um binóculo que você tem que ver. Aí tem acho que 35 deles. Tem uma porrada de coisa que você tem que ver. É, só que não tem nada que te ajuda a saber se você esqueceu algum. Eu, quando cheguei no fim do jogo, eu peguei 118. E não tem como eu saber nem aonde, assim, nem uma área geral que estão os dois que ainda faltam para mim. Então, se eu quiser pegar a conquista de 120, eu tenho que voltar ao mundo inteiro, que é um mundo extenso, assim, e ver de novo todos os lugares que eu passei para ver se eu acho esses dois. E é um tempão isso. Então, tipo, eles podiam ter organizado melhor, que nem o Assassin's Creed 2, que se você esqueceu alguma pena no Assassin's Creed, eles te falam em que área que ela tá, a pena. Eles não falam onde tá, mas eles falam a cidade, a área da cidade, tá? Pra ficar mais fácil, né? Pra não ficar frustrante, assim. É, mas é bem legal. Ele tem dois tipos de jogo. É o mais ação, né? Que você vai... É, tem os solos de guitarra que você mata os caras, fazem coisas diferentes. E tem a parte tipo RTS, assim, que você cria um palco, né? E aí esse palco você vai construindo unidades, né? Que tem os headbangers, que é os metaleiros que fica balançando a cabeça pra matar os caras. É, tem um monte de coisa de heavy metal, assim. O mundo mundo é bem vasto, tem um monte, tem o Ozzy, tem o Lenny do Motorhead, tem um monte de gente de heavy metal, assim, na história. É bem legal. É só uma coisinha só que eu queria acrescentar, só pra fechar, que eu até tava conversando com o Raid, as fases, se eu não me engano, elas são baseadas em capas de discos de metal famoso, não é, Raid? Sim. Sim. É, eu também vi isso daí. Eu ainda não joguei pra valer, mas já vi isso aí. É bacana, tem muita referência histórica. Da história do heavy metal, esse tipo de coisa. É bacana. Pra quem gosta, legal. Pra quem heavy metal. Assim, tem a cultura, assim, sabe? Vai ter várias pegadinhas, vão ter várias coisas que outras pessoas não vão sacar. Só quem manja de heavy metal. Eu não reconheci nada, não. É porque você é um poser. Você é pop, provavelmente. Né? Você é pop, né, cara? Provavelmente. Eu só canto Cláudia Leite, cara. Eu quero mais, por isso. Então, você tá no jogo errado, cara. Mas mais alguma coisa? Não, os normais, né? Que é Rock Band 2, Beatles Rock Band e Modern Warfare 2. Esses eu jogo toda hora. Bom, eu vou falar aqui dos que eu tô jogando também. Os meus normais que eu tô jogando sempre é DJ Hero. Consegui fazer 5 estrelas em todos os mixes, no médio, sou normal. Sou normal, tô na média. Tô normal por enquanto. E tenho jogado bastante Forza 3. Foi um jogo que me decepcionou na demo. E prestei uma cópia de um amigo, comecei a jogar e achei que a demo fez um desserviço ao jogo. Ela queimou o filme do jogo. O jogo é muito bom, melhora muito tecnicamente em relação à demo, mas tá mais bonito que na demo. Gosto muito da estrutura do jogo, não sou fanático por simulação, mas o que eu achei legal é que eles colocaram a opção de você jogar sendo casual ou simulação total. Então, você tem uma série de assistências que você pode ligar, você tem um recurso de rewind, você errou, você passou reto na curva, você pode voltar a corrida inteira em trechos. Então, você pode rebobinar os últimos, digamos assim, 10, nem 10 segundos, até menos que isso. O último trecho de pista que você fez, você pode rebobinar se deu errado alguma coisa. Então, eu acho isso bacana. Muita gente na época até criticou. Pessoal que falou, isso não é coisa de simulador. Só que eu percebi que tem uma coisa. Tem um lado, lógico, casual, que eu erro a curva, eu volto para não deixar o cara me ultrapassar, né? Só que também, para quem é hardcore, simulador e gosta de treinar, é bacana que você tem a opção de ficar treinando aquela curva sem precisar dar a volta inteira. Então, acho que acelera muito o seu processo de aprendizado se você é fã de simulação. Então é um recurso que consegue atingir os dois públicos. Você quer treinar a freada, a troca de marcha exatamente naquela curva, você pode ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Você não precisa dar a volta inteira para conseguir acertar ela. E como então, faz? É fácil fazer? Cara, ou... é só apertar o botão de back do controle. Ah, legal, fácil. Você, a qualquer momento, você apertou o botão de back, vai voltar aquele último trecho de pista. E você pode estar na última volta, se ninguém tiver cruzado na sua frente, se apertar o back, você vai voltando de trecho em trecho, você pode voltar todas as voltas até o começo da corrida. Isso é parecido com o que tinha no grid, não é? É exatamente o que tinha no grid. Uhum. Só que o grid não é um jogo de simulação. Então eu acho que ele tem valor, tanto para quem é casual... E quer ligar, quer usar o jogo com todas as assistências e mesmo assim o pessoal te ultrapassa, tem a chance de voltar e não deixar o cara te passar. E para quem gosta de simulação, a estrutura do jogo tá bem bacana, você ganha muitos carros nas provas, tem um calendário anual que você vai seguindo e você começa com o piloto nível 1 e vai até nível 50. E tem 220 eventos que eu contei no calendário, e cada evento não é uma corrida. Cada evento é um evento de uma semana, que você pode ter 3, 4 corridas e que termina no final de semana com uma corrida mais importante. Então, o menor evento que eu vi foram 3 corridas da semana com um do final de semana. Ou seja, multiplica aí o menor evento, que são 4 corridas por 220. Tem muito conteúdo o jogo. A opção de configurar, tem outra coisa que eu achei bacana também, que você tem a opção de contratar um piloto e só ficar mexendo nos carros que ele corre. Então tem um lado manager, assim. Então você pode customizar o carro, se você não quer pilotar, você pode simplesmente ficar brincando de ajustar carro e dar na mão do piloto para ver o resultado. E conta como evento vencido, você dirigindo ou você ajustando o carro. Então eu acho o jogo bacana, para quem tem 360, acho a melhor opção no momento, porque acho distinto do Shift, a sensação de velocidade e o visual do Shift ainda são insuperáveis. Não, mas a estrutura dele é diferente, o Shift é um sistema de karma, o Forza é um sistema evolutivo, parece um RPG, mas te dá a opção de gerenciar, jogar casualmente ou não. Para ter a ideia, tem até a opção de embreagem para você ligar no controle. Se você quiser embreagem no controle com troca de marcha, você tem. E isso, nossa, é bacana. Cara, fica muito difícil, não? É difícil, porque para cada marcha você tem que usar a embreagem. Né? Tem desgaste de pneu, tudo, como já tinha nos outros, mas é uma coisa que é bacana, você quer, para cada corrida que você faz, você ganha uma certa quantidade de pontos de experiência, como se fosse um RPG. E aí quando junta tantos pontos, você sobe de nível. Quanto mais simulador você for, ou seja, se você jogar com embreagem, jogar com dano no limite, jogar com sem assistência a freio, sem assistência de estabilidade, mais pontos de experiência você ganha. Então tem isso, se você joga casual, você ganha menos pontos de experiência, demora mais para você subir. Se você joga, quanto mais simulação você joga, mais pontos de experiência você ganha. Mas mesmo você jogando com tudo casual, não é uma progressão que é ruim. É uma progressão boa, você sempre vai sendo premiado. Todos esses eventos que você fecha, quando você fecha uma série de eventos, você ganha um carro. Quando você corre com o carro na corrida, você ganha descontos para comprar acessórios dele. Então eu acho que vale a pena. Quem gosta, quem não é fã de jogo de corrida, e quem é fã de jogo de corrida e tem 360, pode ir de olho fechado em Forza 3. Tem um belo jogo aí. Galera, agora a gente vai para o nosso assunto principal, que é DLC. Bom, DLC o que que é? São aqueles conteúdos que a gente pode comprar via PSN, via Xbox Live ou no PC, se você tem Steam, que você adiciona conteúdo no jogo depois dele ter sido lançado. Então, DLC no Wii também tem, que é através da loja do Wii, então você pode comprar conteúdo. Tem o WiiWare também, que é tipo a Live Arcade, a PSN. No caso, o DLC, ele veio junto com essa era digital, essa era online, né, dos videogames. É um recurso que veio com a era online, a possibilidade que a internet criou pra gente. E tem causado polêmica, tem empresa que tem usado mal, e a gente vai discutir isso agora. O lado negro da força, o lado branco da força, o lado bonzinho. Vamos os começar aí. Os grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O tio do Homem-Aranha falou isso pra ele. Exatamente. E aí, Mr. Bubbles, o que você acha do DLC? Faça a sua avaliação do DLC, da indústria, como jogador, como risador. Olha, eu como tive muito pouco tempo Xbox Live, assim, que eu tive muito pouco contato, eu só tenho, assim, eu vou falar do lado bom que eu vi, que são a partir dos jogos musicais, né? Que no o Rock Band e o Guitar Hero, por exemplo, você vem, compra o jogo, você vem com, sei lá, 100 músicas que vem no Rock Band, não sei. Acho que deve vir umas 100 no Guitar Hero por aí também. 85 no Rock Band 2. E você pode fazer download de mais 20. Isso. É, então. Mas o que eu acho legal é essa possibilidade que abre esse leque gigante aí pra você expandir seu jogo até hoje, né? Que o Guitar Hero... Tirando o Guitar Hero que lança todo ano 5, o Rock Band tá aí há muito tempo, só que ainda o jogo consegue manter, assim, ele sempre atual, porque sempre tem música nova pra você comprar, então sua experiência nunca fica a mesma, assim. Você sempre pode tá atualizando o jogo, né? Minha experiência com o DLC é mais essa, assim, eu não tive tanto contato, assim. Vou esperar mais vocês falarem dos problemas aí pra mim, acrescentando nos comentários. Beleza. E aí, e o Raid? Eu acho que DLC foi uma invenção do diabo. Nossa, é um negócio evil que toma nosso dinheiro mesmo. Eu mesmo já comprei vários. Eu comprei o Braid, comprei aquele Shadow Complex, Street Fighter HD. Rock Band, tenho várias músicas também. E aquilo lá toma um dinheirão. E eu assim, acho que o futuro é isso. Que no futuro, os jogos que hoje são em mídia, eles vão ser por download. Não vai existir mais mídia física. Você compra distribuição digital. Distribuição digital. Que você evita a pirataria com isso. E é isso. Futuro é o Zebo. Futuro é o Zebo. E aí, setista, o que você acha do DLC? Não, ó, eu não acho que é uma invenção do diabo. Eu acho que é uma invenção e pode ser usada pelo diabo e pode ser usada, né, sei lá, por quem representa o bem. Pode ser usada pelo... O Jacob. É, exatamente, era o que eu ia falar. Pode ser usada pelo Jacob, pode ser usada pelo Evil Locke. Quem assiste Lost entendeu, quem não assiste... É um cara mau e um cara bonzinho. Um cara bonzinho. Então, um exemplo bom de DLC, legal, eu concordo, é o Rock Band e o Guitar Hero. Que é assim, mas eu concordo que é um exemplo bom, porque é o modelo de negócio deles é esse, desde o começo. Do Rock Band 2 mais, né, no Rock Band, né, da Harmonix, quando eles lançaram o Rock Band. Desde o começo eles falaram que a ideia era toda semana lançar um pacote de músicas novas para fazer download, e eles conseguiram fazer isso até hoje. Todo dia, desde o lançamento do Rock Band, eles lançaram pelo menos uma música por semana para fazer download. Então, já tem mais de 1000 músicas na loja e tal. E agora eles lançaram o Rock Band Network, que qualquer pessoa pode criar a sua música no Rock Band e mandar para eles para ver se eles colocam no ar para vender e tal. Você ganha uma parte do dinheiro que você... das vendas e tal. Então, eu acho que quando você cria esse seu modelo de negócio, principalmente para jogo musical, que é quase infinito, né, a quantidade de músicas que você pode pôr, porque todo ano lança música nova. Então, não é só o retroativo, né? Músicas novas você também põe para vender. Então, eu acho que funciona muito bem. Eu tenho um monte também de músicas, comprei bastante. Quanto a jogos, eu também acho que é um modelo de negócio legal. Jogo arcade, por exemplo, do Xbox. Eu acho que alguns são muito caros. Um exemplo desse é o Castle Crashers, que é um dos melhores jogos de arcade que eu já joguei. É muito legal, divertido e tal. Mas eu acho que o preço dele é $15, acho. É 1.200 Microsoft Points. Eu acho muito caro. Vale a pena os pontos que você gasta nele, mas mesmo assim achei caro. Mas eu, como também é um modelo de negócio voltado para isso, eu acho legal. Porque tem os seus... os jogos arcade, você pode comprar ou não, todos eles têm demo, então você joga antes de saber se é legal ou não. Então eu também acho que é um exemplo de bom uso. Agora, add-on, que é o meu problema. Então, esses add-ons também podem ser usados de um jeito bom, que o meu exemplo de jeito bom é Fallout, e de um jeito mal, que esse é o grande problema. As empresas estão vendo que vende bastante, e aí agora eles estão tirando coisas coisas de jogos antes do lançamento para poder lançar depois como, como um DLC. É, e outro modelo que eu acho meio que inútil, mas tá fazendo um puta de um sucesso, são os itens para Avatar, né? Eu não sei se alguém aqui tem algum item de Avatar que comprou. Não tem item de Avatar. Eu também não tenho. Eu tenho uns que eu ganhei, que o Lips tem uns que você ganha. Tem uns jogos que você joga, você ganha. Mas é, comprar, eu não comprei nenhum. É, que aí também é interessante e tal, mas tudo é muito caro lá, eu acho. É um negócio meio inútil, mais barato, né? É inútil, não, ele não te adiciona nada. É só pro seu avatar ficar mais bonitinho ou ficar mexendo no carrinho, no aviãozinho e tal. É, eu não sei se vocês perceberam, mas tipo, quando você tá vendo a sua lista de amigos, você tem que ficar sem mexer no controle um tempão pra você ver se alguém tem algum desses... Tipo aquele carrinho do Halo, sabe? Watch Dogs. Demora pra carregar. Demora pra carregar. Então, uhum. Então eu fico pensando, quem que vê? Eu acho que o único jeito que você vê rápido é quando, tipo, tem um grupo de amigos, assim, né? Que são 8 pessoas no grupo. Aí você entra no grupo e você vê pessoa por pessoa. Quando você faz assim, você consegue ver rapidinho. Só que, meu, isso é muito raro você ficar vendo pessoas... Então. Eu acho que é uma pegadinha, mas o pessoal cai, porque, tipo assim, devo passar menos de 0,5% do tempo que eu passo da frente do videogame no menu. Não passo quem tempo no menu. Isso, né? Então, quem vai ver isso? Mas o pessoal compra, acha bonitinho. É, então, tem um efeito de vaidade. Eu acho que tem um efeito de vaidade. Não, você é um vaidade. Tem coisas que eu compraria, que eu já falei que eu compraria sim. Que, por exemplo, a armadura do Big Dad eu compraria. E a armadura do Brotherhood of Steel, do Fallout, eu também compraria. É, mas aí lançou a armadura do Big Dad. Agora com Bioshock 2, eles lançaram o capacete e a roupa. Só que não é a armadura do Big Dad, é uma roupa. Que tem o skin da armadura. Então, tipo, a roupa, ela fica como se fosse roupa justa no avatar, entendeu? Não é uma armadura grande e tal. Então, eu achei mó bosta. Tipo, pô, se eles lançassem armadura mesmo, que você fica um Big Dad no ar mesmo, lá no, mostrando pra todo mundo, aí beleza, eu compraria fácil. Mas é uma roupa com skin e o capacete, você fica com o cabeção, parece um pirulito aquela porra, mano. Você ficou parecendo um pirulito, mano. Então, eu não gostei, eu achei uma bosta. Eles fizeram muito ruim. Aí eu não vou comprar, não. Mas são as únicas coisas que eu compraria, assim, que eu acho que ia ficar legal. De resto, eu não compraria nada que tem lá, cara. Eu acho que tá na mão da gente. Eu concordo com o que você disse. O DLC eu não acho que é uma invenção do demônio, né? É uma tecnologia. É uma tecnologia que veio. Agora, tem jogos, igual jogos musicais, eles... cabem perfeitamente nisso, é um modelo perfeito. Eu conheço gente que de fórum que nem comprou o Rock Band 2, porque fala pra ele não importa o disco que ele tá jogando, porque ele só joga DLC. Não importa o disco. Outro dia eu vi a loja do SingStar quase cair de costa, tem mais de 1000 músicas também a loja do SingStar. Então acho que pra jogo musical é perfeito. Não tem... pra jogos arcade também. O Castle Crashers até concordo com o que o cientista falou, que é caro, mas eu acho que quem regula isso é o mercado. O jogo tá sempre entre os mais baixados. Então é aquilo, lei da oferta e procura. Se tem um produto que todo mundo procura muito, eu lembro que o Shadow Complex foi 1200 no lançamento, só que já teve promoção de 400 pontos. O pessoal não procurou tanto Shadow Complex depois. Então é muito, acho que a gente como jogador que regula isso. E eu não vou dizer que essas coisas como Avatar é bobagem, mas eu sou o tipo de cara que eu sou extremamente irracional com as minhas compras. Tento ser o mais racional possível. Mas tem hora que você não aguenta, cara. É incrível como essas coisas funcionam bem. Eu lembro que a semana que eu tava jogando muito Fallout, eu falei, tem papel de parede, é bobeira. Eu comprei o tema premium do Fallout. Eu também. Mesmo falando que era bobeira. Eu falei 500 vezes que era bobeira. Eu comprei o tema do Fallout. E eu fico aquilo que eu falei. Eu fico 0,5% do tempo no menu do console. Mas eu comprei. Então, o que eu acho mancada realmente é as empresas estarem utilizando um modelo de negócio, que eu acho que eu tô vendo muita coisa assim agora. Você produz o jogo, corta pedaços do jogo pra isso, e aí o que acontece? Você vende esses pedaços depois, Tipo, você lança o jogo sem esses pedaços que você cortou. Igual tá acontecendo com Resident Evil, igual tá acontecendo com Street Fighter. Fallout, eu acho que teve pedaços que foi assim, não todos os DLCs, mas eu sinto que tem coisa que foi malandro, os caras cortaram. Soul Calibur também. Soul Calibur também. Você lança isso pra vender como DLC depois, ou seja, você fatura na venda do jogo. O Fable também, eu vi outro dia a versão do Fable para vender com os dois DLCs. Então você lança o jogo, passa 6 meses, você lança o DLC, passa 1 ano, você lança o jogo com os DLCs já embutidos. Então, tipo assim, a forma dos caras faturarem mais com o mesmo título. Né? E também acho muito difícil alguém manter a equipe, porque aí até eu entendo, de certa forma, o lado da produtora. Você não vai terminar a produção de um jogo, você desfaz aquela equipe que trabalhou no jogo e você vai manter meia dúzia trabalhando só em DLC. Aí, na questão administrativa, realmente eu acho que é mais fácil você construir todo o DLC quando você está programando o jogo e deixar ele guardado para ser lançado. Esse lado eu consigo entender. Entende? Agora, o que eu acho mancado é isso. Você tem 15 fases do jogo. Ó, peraí, escolhe duas. Vamos cortar duas. Se você faz o design do DLC lá na frente, eu não acho que é tão cruel assim. Porque aí eu acho que não afeta tanto artisticamente. Porque eu acho que teve muitos jogos que foram afetados por isso. O próprio setista falou do Assassin's Creed 2, um tempo atrás, né? Que tem memórias que você percebe que são retiradas do jogo. Os dois DLCs recentes do Resident Evil, já teve gente que trabalhou no jogo falando que era pra estar no jogo original, mas cortaram perto do final. Eu, quando joguei o Point Lookout e o Broken Steel do Fallout, eu senti que esses dois episódios eram pedaço do jogo que foram cortados. Tinha coisa aí que foi cortada. Já os outros 3 episódios, não. Mas eu achei que eles eram refugo. Então é aqui, vamos pegar o refugo e também tem esse outro lado. Vamos pegar aquele refugo e aproveitar como DLC. Tem um negócio que aconteceu com o Tomb Raider Underworld também, que a Microsoft pagou pela exclusividade de um DLC. Então é uma fase que ia ser do jogo final, por causa da exclusividade que a Microsoft pagou, deixou de ser uma fase do jogo e virou DLC exclusivo do Xbox. Então, são coisas que o modelo de negócio oferece. Mas acho que cabe a nós, jogadores, ajustar essa realidade. Se a gente não compra, os caras não vão fazer. Se a gente comprar, se a gente cair na cilada toda vez, os caras vão fazer. Porque sabe que funciona. É, cara, eu acho que os exemplos malvados de DLC add-on, assim, pra mim, o exemplo mais perfeito, que eu acho que eu até já comentei, é do Assassin's Creed, que é por capítulo, é por memórias. A memória 12 e a memória 13 não existem no jogo, você pula aí, as duas. Aí depois eles lançaram, claro, essas duas memórias pra DLC, pro pessoal comprar depois. E eu não compro por princípio. Eu acho bem legal e eu até compraria, assim, mas eu não compro por princípio, porque eu acho ridículo. E não é nada que eu tô perdendo. Eu vi review assim também e não é nada que eu estaria perdendo. Mas também tem esses do Lost Planet, né? Que aí eu acho que o Lula tem mais informações aí, O do Lost Planet, o que acontece é assim, eu acho que fica um empurrando pra outro a culpa. A Capcom, ela falou o seguinte, que teve que cortar com o conteúdo em Lost Planet 2 porque não cabe no DVD do 360, pra ser em um DVD. E que a Microsoft tem um sistema de licenciamento que quanto mais mídia você usar, mais caro sai o jogo. Eles têm um sistema de licenciamento de mídia até pra forçar o jogo sair em uma mídia pra não aparecer assim tecnologicamente como uma desvantagem em relação ao Blu-ray do PlayStation 3. Então eles têm um modelo de negócio para fazer de tudo com que o cara lance o jogo em uma mídia. Só lança uma segunda mídia se não tiver jeito mesmo. Então eles falaram que por conta disso eles tiveram que cortar muito conteúdo, diz que é um conteúdo absurdo, né? Só que esse conteúdo eles não vão disponibilizar de graça na live para baixar e eles não vão disponibilizar na versão PlayStation 3 que não tem problema de espaço. No PlayStation 3 não tem choro de espaço. Cabe no mínimo 25 GB se for um Blu-ray de uma camada. Se for de duas, são 50 GB. Ou seja, não são os 8 GB do DVD. Então, por que então que eles não disponibilizam na versão PlayStation 3 de graça e obriga a Microsoft a quebrar o galho pro segundo DVD? E vão lançar para pago o conteúdo. Então, eu acho que, tipo assim, ficar um empurrando para outro, quando na realidade eu queria cortar mesmo para vender como DLC. Eu produzi bastante coisa, mas eu quero cortar para faturar como DLC depois. E não duvido que um ano e meio depois do lançamento de Lost Planet 2 apareça uma versão com o DLC já incluído. Ou um segundo disco, ou um código para você baixar o DLC de graça da live. Não, e assim, e o maior problema de tudo isso, eu acho, é que as empresas agora vão disponibilizar mais recurso para esse tipo de coisa, tirando um pouco o conteúdo que podia estar no produto final. Eu não gosto também do discurso das empresas, porque eu não lembro qual foi a última empresa que falou de DLC para qual jogo, eu não lembro, eu li um dia desse, mas eles falando assim, não, porque nós estamos comprometidos em disponibilizar conteúdo para download, para melhorar o gameplay, não sei o que lá, né? Eu falei assim, cara, não é uma... eles não estão fazendo um favor para a gente de fazer DLC, sabe? Assim, eles falam como se eles estivessem fazendo um favor para a gente. Quebrando um galho. Sabe? Quebrando um galho, disponibilizando mais conteúdo para um jogo, além do conteúdo final. Só que, cara, só põe no disco. Põe esse conteúdo que vai fazer de DLC... Você não precisa fazer o favor de colocar como DLC pra gente. Põe no disco. Aí pronto, a gente tem e fechou. Mas não, agora que eles querem, que eles viram que é um modelo de negócio que dá certo esse de disponibilizar conteúdo extra depois, é um negócio que o pessoal aceita e compra e eles ganham muito dinheiro com isso, eles vão fazer até funcionar, cara. Quando o pessoal parar de comprar e não ser mais viável, aí eles param de fazer essa merda. Não, mas eu acho também... E outra coisa, tem dois lados ruins. O lado de você pagar por um conteúdo que deveria ver no jogo e o fato de afetar a experiência do jogo no primeiro lançamento dele... como um todo pela falta do conteúdo. Eu acho que o final de Fallout 3, e todo mundo reclama do final, foi extremamente, digamos assim, acho que ele foi extremamente, não sai da minha cabeça depois de jogar o Broken Steel. O final foi extremamente afetado por conta do corte de conteúdo. Resident Evil 5 a mesma coisa, tipo assim, o jogo poderia ser mais e foi menos por conta disso. Por conta do... Então afeta o jogo, afeta a qualidade do jogo como um todo. Eu acho que é um lado terrível disso daí, você cortar o jogo, porque, cara, fica, pra ser uma coisa que vale a pena as pessoas comprar, tem que ser alguma coisa que tem relevância. Então, os caras, não vamos arrancar uma coisa qualquer. Entende? O caso da mansão do Resident Evil, um monte de gente queria a mansão de volta. Os caras colocaram a mansão no jogo, ou seja, tinha... E quando eu joguei a primeira vez Resident Evil, eu vi que tinha leaker, tinha inimigos, tipo assim, de jogos antigos. Ou seja, eles colocaram coisas no jogo pra galera que jogou desde o primeiro. Então ia ter coisa pra agradar todo mundo no jogo. Não teve. O pessoal fica reclamando, não tem mais a mansão, não tem... Mas era um DLC. Então eu acho que isso afetou, de uma forma, a experiência do jogo como um todo. Por culpa do modelo de negócio. Não do modelo de negócio, mas do mau uso do modelo de negócio. Não vou culpar o modelo de negócio. E, de novo, a pior coisa são as desculpas mesmo. Tipo, a gente não conseguiu disponibilizar a tempo. Porque a gente só fechou o contrato para fazer depois. Não, cara, todas essas coisas têm que ser pensadas antes. Não tem jeito, eles não conseguem... simplesmente lançar um jogo e depois decidir fazer download. Não, isso... Até porque você faz equipe, o time vai fazer outras coisas, você faz isso durante, não tem... Não valeria a pena você juntar a equipe de novo para começar a fazer um download. E até eu não sei, acho que quem comentou comigo foi o Mr. Bubbles, de um jogo que vai ter... o multiplayer do jogo vai ser pago. O modo multiplayer você vai ter que pagar depois pra poder jogar. Qual jogo que era? É o Dante's Inferno. Exatamente. No jogo tem um clipezinho lá que é uma propaganda do multiplayer que vai vir agora, eu não sei, em março, não sei. Vai vir agora no começo do ano. Eles vão fazer um modo multiplayer que é outra desgraça que a gente tava comentando também, né? Que todo jogo então. Agora tem que ter um multiplayer. Obrigado. Um jogo como o Dante's Inferno que eu não vejo necessidade nenhuma de ter um multiplayer nele. Não sei nem como é que vai ser. Também eu não vejo como caber isso. Mas tem uma coisa, o multiplayer. Eu vejo um lado do multiplayer aí e eu sinto isso quando a gente joga na live ou na PSN. Acho que a questão deles investirem tanto no multiplayer é o seguinte, é que o multiplayer, ele cria uma inércia maior pra você comprar o jogo quando seus amigos compram. Você tem uma pressão assim da galera. Entende? Positiva, às vezes negativa, porque o que acontece? O jogo tem multiplayer, porque se o jogo tem single player, por exemplo, eu compro um jogo que tem single player. Eu terminei, eu empresto pra você. Entende? Você joga, beleza, você empresta pra outra pessoa. Se o jogo tem multiplayer, a gente precisa jogar de dois, nós dois somos obrigados a comprar o jogo. Então, acho que a obrigação do multiplayer vem por isso. Eu entendo, assim, quando eu vejo o attach rate de jogos, eu até gostaria de ver uma pesquisa. Porque o Xbox, ele tem um attach rate, né, que é a quantidade de jogos vendidos por console, muito grande para a base que ele tem, um dos melhores da história. Eu acho que isso tem muito a ver com a galera que joga online. Eu lembro que quando a gente jogava Need for Speed Shift, tinha um amigo se pegando, tipo assim, ele tinha comprado Resident Evil 5, tava pensando em comprar Call of Duty, mas ele via a gente jogando Need for Speed todo dia. E ele falou, nossa, mas ainda tá caro esse jogo. Não deu... Cara, passou 2 semanas, ele apareceu com o jogo. Ele falou, não aguentei. De tanto ver a galera jogar. Então, o multiplayer tem isso também. Ele força, ele cria uma pressão para você comprar. Às vezes positiva, às vezes negativa. Então, acho que por isso que tem muita gente colocando multiplayer em jogos que não tem nada a ver com multiplayer. Tá, pra fazer isso. Outro exemplo disso também comigo foi que eu tô jogando muito o Modern Warfare 2, né? Só que eu tenho o Homem Mal... É, ele por um tempão, ele só comprou recentemente, né, o Modern Warfare 2. E ele tava jogando muito um ainda, com um pessoal que a gente conheceu online e tal. Meu, pra mim, era muito chato eu jogar o 2 e eu ver ele com mais uns 2, 3 caras jogando todo mundo junto o Modern Warfare 1, né, o Call of Duty 4. Meu, várias vezes eu larguei o 2 e fui jogar o 1. Com eles, que é muito mais divertido do que jogar um jogo novo junto, entendeu? Então, eu acredito nesse poder mesmo. Agora, é perigoso se esse modelo de negócio do Dante's Inferno novo, que eles estão falando de pagar pro multiplayer funcionar, der certo. Porque, tipo, eu até concordo com a ideia de você separar as experiências. E eu acho que BioShock 2, além de eu achar que não deveria, né, apesar de eu achar que não deveria ter um multiplayer, porque não precisa, teve, mas eles fizeram bem, porque eles separaram o multiplayer completamente do single player. Então, tipo, o multiplayer tem uma história só dele, nada que você faz no multiplayer afeta o single, e nada que você faz no single afeta o multiplayer. Então, isso é bom, mas o bom é que eles não fizeram você pagar para ter acesso a esse multiplayer. Agora, se isso do Dante's Inferno funcionar, e eu acho que não vai funcionar, é ruim se os outros jogos começarem a querer fazer a mesma coisa, né, meu? Tem aí... outra coisa do Dante's Inferno, não te cortando. Tem um DLC do Dante's Inferno, que é a opção, e tem isso no Need for Speed Shift também, que quando você vai comprar um carro, você pode comprar com o dinheiro que você ganha no jogo, ou você pode comprar com pontos. Ou seja, você pode subir de nível, ter acesso a recursos que você teria que ralar no jogo. Tem um DLC do Dante's Inferno que é isso. Você compra todos os upgrades de todas as armas, você começa o jogo com tudo já. Então, tipo assim, você paga para subir de nível. E que tá se tornando uma tendência nos jogos. Isso é uma coisa que eu acho terrível. Você imagina no Call of Duty o cara pagar para ter uma arma melhor. E você pode até ter a mesma arma, só que você vai ter que esperar o cara te matar, sei lá, 50 vezes para poder ter a arma. Cara, é maior pressão isso daí para você comprar a arma. Ah, isso aconteceu, isso é terrível, cara. Acho que antes do Bad Company 1 sair, ou um pouco depois do Bad Company 1 sair, eles falaram que iam lançar um pacote de armas e iam cobrar, sei lá, 200 pontos, alguma coisa assim. Aí os fãs, eles começaram a reclamar falando assim, pô, mas o cara vai comprar uma arma melhor, vai me matar mais só porque ele comprou o DLC, é injusto e tal. Aí eles, a empresa que eu esqueci, a DICE, né, eles responderam falando assim, não, mas a arma não é mais forte. Você comprar um pacote de armas, mas então, não é uma arma mais forte. Então, que sentido tem? Aí eles perguntaram, então por que você tá lançando um pacote de arma pra vender? Aí, tipo, aí passou uma semana depois e eles disponibilizaram um pacote gratuito pra todo mundo. Eu vi um cara que chama... Tem um programa no site gringo que chama Game Trailers, que chama Bonus Round. E eles estavam discutindo esse tipo de coisa na indústria. Tem um cara que foi... Ele trabalhou na Naughty Dog, que fez Uncharted. E agora ele trabalha... o Jason Rubin. Ele tava falando disso e que tem uma tendência muito forte pra isso. Não é você ter a arma só pro DLC. Você tem a arma no jogo, mas você pode pagar para ter antes de todo mundo. E as pessoas fazem isso. Eu acho que a hora que isso começar a acontecer, um medo que eu tenho como jogador é isso mesmo, é que as pessoas não vão aguentar e vão pagar. E você vai ser tão morto com aquele cara, você vai ficar tão puto da vida, que você vai lá e vai comprar arma para matar ele. Então é uma coisa que pode acontecer, com o modelo de negócio, que eu acho negro assim pro mercado. Eu acho triste como jogador ver uma coisa dessa. Isso aí então, é desigualdade social invadindo videogame já, né? Exatamente. Quem tem dinheiro ganha agora. É, eu tenho... Ah, no Need for Speed é isso, cara. Você tem a opção, cara, de comprar o carro com dinheiro, com live points, ou com dinheiro da PSN, dinheiro real, né? É que na PSN não é points, aparece em dólar mesmo. Ou você ralar pra ter o carro. E isso não afeta nada as conquistas, né? Você vai ter o carro melhor. Não quer dizer que você vai saber pilotar ele também, porque tem essa diferença. Quer dizer, eu acho que se você ralou para ganhar o carro, você fez toda a curva de aprendizado, aprender a pilotar aquele carro. Você vai ser melhor do que o cara que comprou, mas eu acho que o cara que comprou, no momento que ele compra, e se você está jogando o jogo no mesmo nível dele, você não vai ter como ganhar do cara, porque o cara, mesmo que ele passe reto na curva, a hora que ele entra na pista, ele some. Eu acho isso terrível, cara. Acho isso terrível. Muito chato. Espero que não aconteça. Eu pelo menos, não vou colaborar para isso. Não vou comprar item, esse tipo de coisa. Qualquer tipo de vantagem não acho bacana. Acho que aí passa a ser. Deixa de ser diversão simples, por pura diversão, para competição social. Mas eu acho que tá meio social. Fadado já isso. As empresas estão vendo que isso dá dinheiro, não tem mais volta, não. Eu acho assim, o meu resumo de tudo isso é: eu acho legal, gosto, mas tem o uso bom e o uso ruim. O uso bom não é necessariamente download DLC de graça, mas a um preço justo e um conteúdo significativo. Alguns jogos fazem assim, outros jogos não, só que o grande perigo tá em tirar conteúdo que já viria no jogo final para DLC, para eles poderem ganhar duas vezes e eternamente. Porque, por exemplo, esse do Assassin's Creed, que, das duas memórias. O cara que comprar o Assassin's Creed daqui a 2 anos vai ter o DLC lá para ele comprar logo em seguida já. Então, ou ele vai ter um Special Edition do jogo que já vai vir com os DLCs. Mas aí esse já deveria ser o jogo completo desde o começo. Mas é o bom disso é que outro caminho de lucro que é eterno, que eles vão ter para sempre. Não vai ser só o jogo que o pessoal vai poder comprar daqui a 2-3 anos. É o jogo e o DLC também. Entendeu? Então, eu acho que é um modelo de negócio que dá dinheiro a longo prazo para eles. E principalmente esses jogos que tem mais, por exemplo, o Burnout. Nossa, tem tanto DLC aquele jogo, tanto. Eles lançaram... Burnout é um bom exemplo, eu acho um bom exemplo. Sim, eu comprei... Eu acho, tirando jogos musicais, porque jogos musicais eu acho que caem como uma luva, seja de karaokê, seja DJ Hero, seja Guitar Hero, seja Rock Band, sabe? Qualquer coisa que seja, cai como uma luva. Eu acho que os melhores exemplos de bons DLCs, eu acho que são o Burnout, o Wipeout. Até na eleição da Game Trailers de DLC do ano, ele foi indicado. São assim, jogos excelentes. Que eles têm muito conteúdo e você sente que o DLC não foi cortado. São dois jogos assim, que eu colocaria como exemplo, tirando os musicais, de bons DLCs, bom uso do DLC. E assim, eu só espero que eles não mantenham essa ideia de tirar conteúdo do jogo final para lançar como DLC depois, e que o conteúdo permaneça o mesmo. Eu já ouvi muito comentário aí de uns retardados da indústria, né, principalmente o Michael Pachter, aquele desgraçado, acha que os jogos vão aumentar de preço, que a gente não vai receber tanto conteúdo pelo preço que a gente paga, esse tipo de coisa, mas o Dragon Age, por exemplo, tá mostrando que não é bem mas assim. Mas eu acho que tá tudo bem. Eu acho que isso já aconteceu. Ele falou isso há muito tempo atrás, que a gente não ia ter mais conteúdo por $60. Eu acho que isso já aconteceu com o modelo de DLC. A gente não tem mais conteúdo por 60. A gente tem o conteúdo cortado, o jogo sai com menos coisa, a gente tem o DLC, depois a gente tem o jogo inteiro. Ou seja, deram um jeito de ganhar mais dinheiro com o mesmo conteúdo dentro dos $60. Isso já aconteceu. Já tá acontecendo. Assim, eu não sei. Também tem que ver o que consta como conteúdo. Porque, por exemplo, o BioShock 2, quanto tempo que leva pra terminar o jogo? Ah, eu levei acho que umas 12 horas, por aí. 12 horas. Eu não acho tanto tempo de jogo, 12 horas. Eu acho um bom tempo de jogo, cara. Eu acho razoável. O, Mas além do single player, tem o multiplayer também. Então, pra mim, 12 horas de single player mais multiplayer, que você pode jogar pra sempre, né? Eu acho que é um bom conteúdo por $60, por exemplo. Não, sim, eu acho que é um bom conteúdo. E ele fala $60, mas um mês depois que o jogo lança, o jogo fica já por 50, 45. Mas sabe o que é? Tipo assim, eu não acho, por exemplo, que o Assassin's Creed 2 é um mau conteúdo por 60, mas fica aquela sensação, pô, era mais. Então, chato, okay, é isso, era okay. Mais. Mas eu terminei tudo que tinha que fazer nele em 21 horas. Eu acho que com esses dois que saíram, eu acho que de 21 ia pular para 25. Alguma coisa assim, não é muito mais, não. Eu gostaria de ter jogado essas 2 horas a mais, mas eu me senti satisfeito com as 21 que eu joguei. Então, assim, o pessoal vê... porque é foda você comparar, tipo, jogos como Mass Effect... como Fallout, como Dragon Age e tal, que é muitas horas de jogo, aí você compara com Bioshock, com Assassin's Creed, com o Brutal Legend de Batman, que leva de 15 a 20 horas, e não é justo você comparar os mais com o que tem menos. Em média, eu acho que um jogo que tem de 15 a 25 horas pra terminar, é legal, cara, é um tempo legal que não te frustra, não fica chato, e é um jogo que é satisfeito. Então, se o jogo se manter nisso, acabou, cara. Pra mim, é um conteúdo legal por $60, né, que seria o que eles pagam, né, para um jogo novo. Então, eu não concordo com o que ele diz. Porque eu já me sinto satisfeito. Mas o foda é se o jogo deliberadamente diminuir o tempo dele para DLC, que eu acho que foi o caso do Assassin's Creed, ou fazer que nem esse que o Mr. Bubbles falou, do Dante's Inferno, cara. Que eles tiraram o multiplayer do jogo pra te cobrar, entendeu? Eles tiraram o modo do jogo que já vem em todos os jogos pra você comprar a mais depois, cara. É uma bosta. Ainda tem o caso de colocarem o conteúdo no disco e cobrarem pra liberar ele. Tipo, Soul Calibur, que tem lá o Darth Vader no disco, né? Você tem que pagar pra poder jogar com ele. E o Street Fighter também tem os trajes especiais lá que também tá no disco e você tem que pagar pra poder usar. Puta, pode crer, meu. Terrível, terrível. Isso aí é o fim da época. É o pior do DLC. É mercenário, é cara. Totalmente. Isso é ser mercenário, mano. E eu acho que a tendência pro futuro é cada vez ser mais esse tipo de coisa. Ah, também acho que é a tendência, mas eu acho que depende da gente, cara. Se você não comprar, se a galera não comprar, vai. E tem, apesar de todo esse lado triste aí, que vamos virar, tem um lado positivo, né? Eu tenho um lado positivo de você ter o console conectado, que é o online, mas também, tipo assim, se os caras fazem uma burrada ou se tem algum problema o jogo, hoje você tem como consertar. Então é uma coisa que a tecnologia trouxe, né? Então você tem DLC patch, que você não paga nada. Por exemplo, no Rock Band 2 adicionaram a compatibilidade para os microfones do Lips. Né? O Fallout é um jogo muito complexo, já peguei a atualização que resolveu vários travamentos do jogo. Então, tem esse. Pra não ficar tudo triste, assim, com cara de apocalipse esse episódio, né? Ele tá levando um filho, nossa, que terrível que vai ficar. Tem esse lado bom também, tem esse lado positivo que dá pra consertar. Nossa, tem várias. Tem várias vantagens. Pô, agora que eu vi, meu microfone tava desligado, ninguém tava falando comigo, velho. Ô, louco. Agora que eu reparei. Por que será que ninguém tava falando comigo? Fala aí. Ah, então, tem várias vantagens. Uma coisa que eu acho vantagem, que a gente pode entrar no assunto, dos jogos que tem inteiro pra vender por DLC, né? Que foi o caso que teve ano passado do Braid, do Shadow Complex, do Explosion Man. Então, teve vários jogos, assim, que são muito bons. Se não fosse esse modelo de negócio, eles nunca teriam saído, por exemplo. Nunca teria, porque você não precisa ir para o mercado de distribuição, não precisa disputar espaço na prateleira. A prateleira é o próprio menu do console. Eu acho isso bacana. Esse é o lado positivo, digamos assim. Que eu acho legal também, assim, com o DLC, nos jogos de música, é que ele torna o jogo de música menos eclético, assim, né? Você consegue puxar ele muito mais pro estilo musical que você gosta, assim. Sim, você consegue customizar ele pro teu gosto. A gente gosta bastante de heavy metal e tal, a gente vai baixar só isso. Você consegue ter um jogo musical só no estilo que você gosta. Quem gosta bastante de pop vai fazer uma lista só disso, entendeu? Eu acho que isso é também uma das coisas boas que dá pra você fazer com DLC. Meu Rock Band mesmo é o Rock Band Iron Maiden. Eu criei minha própria versão lá. Mas e aí? Mais alguma coisa que a gente tem pra falar desse tema? Ah, esse negócio dos Platinum Hits é bom também. Foda que não tem, ele não tem disponível pra gente ainda, né? Esse Platinum Hits de você comprar jogos pela live. Inteirinho. Isso é inteiro. Ah, ele é pago com Microsoft Points também ou é cartão de crédito? Ele é pago com Microsoft Points. Points, E não tem como comprar aqui? Não tem, porque é bloqueado pela nossa região de IP. Ah. Na PSN tem esse esquema também, mas não é com tantos jogos também. É menos jogos que a live. O Wipeout, o Burnout, você consegue comprar inteirinho na PSN. A PSN é tipo assim, como ela é menos policiada, não tem nada bloqueado pro Brasil. Pelo menos eu nunca consegui pegar nada bloqueado. Essas coisas tudo dá pra comprar. Na live tem mais jogo, full. Né, o jogo completo que seria de caixa pra você comprar, mas é bloqueado pra gente aqui. Outra coisa também que a gente não falou é dos jogos antigos que estão saindo também pra download, né? Sim. Nossa. No Wii, se eu não me engano, tem muito jogo antigo pra da Nintendo que tem pra download. Na PSN tem mais de 100 jogos de PlayStation 1. Eu vou ter minhas épocas de criança só jogando clássico. Sonic 2 aí de novo. Só clássico, eu acho espetacular. Já fiquei com vontade de comprar Resident Evil 2 na PSN. Não, e até na Xbox Live, esse Platinum Hits tem uns de Xbox One também. Cara, o San Andreas é o mesmo preço do Castle Crashers, cara. Acho que é 1.200 Microsoft Points. É, 1.600, um pouquinho mais. Mas vale a pena. Cara, é um GTA San Andreas... pelo preço de quase um jogo arcade. Então eu acho que vale muito a pena mesmo. Esse modelo é um também que funciona legal. Mas de novo, foda é virar mercenário, né? Os caras... eu já discordo um pouco, eu já acho que tem muito jogo antigo que tá muito caro, velho. Assim, acho que quando o jogo é muito antigo, ele não pode ser custar tanto. Pega o Castlevania Symphony of the Night, por exemplo, ele é 1.200 pontos. Eu acho que muito caro. É 800, não é? Não baixou? Então baixou. Acho que ele não era 1.200? Acho que sempre, não tenho certeza, mas sempre 800. É, eu também não. Mas a maioria deles é 400, né? Os antigos? É, a maioria é 400. Aqueles Mega Drive de... Eu sei que é aqueles Streets of Rage, esses antigão assim, eu sei que é 400. Vale a pena. Eles vêm com achievements também, né? Eles vêm com achievements e vêm com multiplayer online, cara. Co-op online. É, no caso do Sonic... Nem todos. Streets of Rage não tem, não. Streets of Rage não tem, não. Tem sim, tem? Cara. Tem. Nossa, porque eu joguei a demo e não tinha. Tem sim. Os caras colocaram, porque é Streets of Rage, nossa, classicão. Joguei muito. Muito legal, cara. Então, é legal que eles peguem esses jogos antigos, dão uma recalchutada neles e disponibilizem. Contanto que seja no preço certo... Aliás, tudo que a gente conversou aqui, contanto que seja no preço certo... tirando os DLCs que eles tiram conteúdo do jogo principal, né? Vale a pena. Tipo, se item de avatar fosse, sei lá, qualquer roupa por, sei lá, 50 pontos, entendeu? Coisa ínfima assim, até que valeria a pena. Entendeu? Os mais legais, assim. Mas eles cobram uniforme, cobra armadura, não sei o que lá, 400 pontos, cara. Eu nunca vou pagar 400 pontos numa roupa de avatar, cara. Isso aí tinha que ser de graça. Você não faz as conquistas no jogo lá, você, tipo, todo mundo fica maluco pra fazer os 1000G lá. Por que eles não dão isso como prêmio pro cara que, sei lá, liberou uma conquista super difícil? Em alguns jogos tem isso. Só que não tá tão popular quanto deveria estar. Eu jurava que o BioShock 2 ia vir com isso, cara. E que você ganhava coisa nele. Mas não veio, ele não tem essa merda. Agora se eu quiser, por exemplo, ter minha roupinha de Mr. Bubbles lá no meu avatar, eu tenho que pagar? Só o Mr. Bubbles original. Só o Mr. Bubbles mesmo, de verdade, tá morando em Beverly Hills com a grana dos DLCs do capacete do BioShock. E tá numa mansão, cantando rap e cercado de mulher, enquanto a gente compra o DLC. Com os dentes de ouro. Pode crer. E eu acho que é isso aí, né? É isso aí mesmo. Não é. Se alguém tiver mais algum comentário sobre DLC, alguma coisa que a gente esqueceu de falar, ou comentário no fórum, se a gente tiver alguma coisa que a gente esqueceu mesmo e mandou mal, a gente comenta no próximo podcast. Beleza, vamos lá. Bom, então a gente tem o quadro novo hoje, que é o Flame Wars. O que é o Flame Wars? É uma guerra de argumentos. Então a gente tem hoje, por exemplo, Guitar Hero versus Rock Band. Foi um assunto que causou polêmica no podcast dos 10 jogos da década, quando a gente escolheu. A gente não entrou num consenso e tudo que não há consenso cabe no Flame Wars. Então mandem sugestões pra gente de Flame Wars, God of War versus Ninja Gaiden, console versus console, FIFA versus Winning Eleven, todas as coisas, todos os versos aí que a gente pode fazer de argumentação, a gente pode usar no Flame Wars. E começando hoje, Guitar Hero versus Rock Band. Então, Hyde, vamos lá. Pra quem que você vai começar batendo? Bom, eu comecei jogando Guitar Hero. Eu não vou falar que Guitar Hero é um jogo ruim. Ele introduziu o estilo musical, foi muito inovador e tudo. Só que eu acho que a partir do Guitar Hero 4, ele perdeu muita qualidade. Ele perdeu a coisa artística que tinha, eu acho que piorou muito. Aí eu passei a jogar Rock Band. Até porque eu acho que o modo online do Rock Band, o conteúdo dele, é superior ao Guitar Hero. E hoje eu jogo Rock Band. Beleza. Mr. Bubbles? Eu tô no mesmo, assim, eu penso parecido com o Hyde, assim, que também o Guitar Hero com o tempo perdeu muito do que ele tinha, só que ainda assim, hoje em dia ainda acho mais divertido jogar Guitar Hero, assim, eu acho o Rock Band, ele é muito focado no multiplayer, assim, cooperativo, eu não curto jogar jogo musical cooperativo, assim, não acho muito legal, eu curto mais jogar single player sozinho, lógico, single player sozinho. Ou jogar assim versus, assim, que nem tirar uma guitarra versus, tá? Eu curto mais assim. Eu acho também que o Rock Band, eu acho ele é muito difícil, assim. Eu achei a jogabilidade dele é muito, muito, muito mais difícil que o Guitar Hero. Ele é mais preciso, né? Eu acho. Eu acho então, exatamente. Mas eu acho menos divertido isso. Você tem que ter uma noção maior musical, você tem que ter uma noção de tempo melhor. O Guitar Hero tem é mais. Tem que ser foda. No Rock Band você tem que ser foda. É isso aí, é isso aí. Não, cara, é que assim, eles aumentaram muito a dificuldade, assim, que eu acho que chegou um ponto a ficar frustrante. Tem música no Rock Band que é frustrante, cara. Não. Eu tenho outros argumentos pra isso. Não, eu vou falar, tipo assim, o que eu acho, tipo assim, eu tenho os dois jogos, fiquei jogando as duas séries muito tempo, tá? Gosto de Rock Band também, mas eu ainda me divirto mais com Guitar Hero, do mesmo modo que o Mr. Bubble se diverte, porque o que acontece é o seguinte, eu separo assim por elementos que eu gosto no jogo. O Guitar Hero, ele tem mais elementos que eu gosto do que o Rock Band. Então, por exemplo, o Guitar Hero tem personagens que eu tenho empatia desde o Guitar Hero 1, que eu gosto de jogar. O Rock Band não tem personagem. Tudo bem, dá pra você criar. Mas até o sistema de criar no World Tour, no Guitar Hero, você tem muito mais opção para criar o personagem do que tem no Rock Band. Então, eu não sou fanático de criar, mas quando você vai criar, ele é superior nesse sentido, eu acho. Além de você ter o personagem para escolher. Outra coisa que eu acho bacana, que os caras usam no Guitar Hero, tem gente que reclama, acha de mau gosto, não sei o quê, mas eu adoro jogar com personagem famoso. Eu gosto mesmo de colocar o Kurt Cobain pra cantar as músicas que o cara do Public Enemy canta. Não adianta chorar, fã de Nirvana. Pode chorar aí, fã de Nirvana, porque eu acho que videogame é entretenimento. Entende? Então eu acho muito engraçado colocar isso. Eu adoro colocar a Shirley Manson pra tocar guitarra e pagar calcinha. Eu racho o bico com isso aí. Eu gosto de colocar o Johnny Cash na bateria da minha banda, então eu acho isso bacana. Eu gosto da parte artística do Guitar Hero. Ele é um jogo que eu acho mais bacana de assistir do que o Rock Band. Quanto à jogabilidade, eu prefiro a jogabilidade de guitarra do Guitar Hero, porque ela tem mais elementos, ela é menos precisa e mais veloz. Acho que isso dá um ritmo de jogo mais gostoso, tá? Prefiro a jogabilidade de baixo também do Guitar Hero, porque não é uma guitarra piorada. Você pega Rock Band, você jogar baixo no Rock Band não tem motivação nenhuma, cara. E no World Tour eu fiz a carreira do baixo. No Guitar Hero 5 eu jogo no baixo. Depende da música também, né? O baixo, tipo, você pegar a Panic Attack lá. O baixo é tão terrível quanto a guitarra. Mas é aqui. Qualquer música que você pegar no Guitar Hero, tem um gameplay no baixo que é diferente. Que é aquela barra roxa que você bate. Só aquele elemento permite os caras criarem... tem um feeling de baixo no Guitar Hero. Então, tipo assim, vale a pena você jogar qualquer música no baixo do Guitar Hero. Porque ele não é uma guitarra piorada. Tudo bem, tem música no Rock Band, é Painkiller, é ferradona em tudo. É ferradona no vocal, é ferradona na bateria, é ferradona no baixo, na guitarra, é ferradona em tudo, cara. Aquela música, você pega lá, tem cinco capetinhas, o negócio, em todos os instrumentos. Né? Então, a bateria também eu gosto mais do Guitar Hero, porque não é só a questão de ter os pratos, ele tem a sensibilidade daquela, quando você joga Beat It na bateria, cara, meu, é animal, porque a batida, assim, pam, ele vem lá pra você bater com mais força e o jogo te recompensa por isso. A bateria, os pratos, eu concordo com você, que no Guitar Hero é mais legal mesmo. Eu acho a bateria mais legal, acho o baixo legal, acho a guitarra mais legal, o vocal eu acho mais legal no Rock Band. Então, tipo assim, dos quatro elementos, o vocal eu acho superior no Rock Band. A percussão do Rock Band, tudo. E outra, mas aí eu acho que outra coisa que não funcionou, não encaixa no estilo do Guitar Hero, que o Guitar Hero eu acho bacana que você pode acionar Star Power a qualquer momento. Rock Band, se você tá na bateria, não é a qualquer momento. Guitar Hero é a qualquer momento. No vocal, é a qualquer momento no Guitar Hero. No caso do vocal, eu acho que o esquema de não poder acionar a qualquer momento do Rock Band é melhor. Acho que eles deveriam ter copiado aquilo. Eu acho mais bacana fazer aquilo do que eu bater no microfone. Além da sensibilidade mesmo, você poder tirar todo o áudio, no Rock Band tem essa opção, que eu não gosto de jogar com o áudio do artista original quando eu tô cantando. Então eu prefiro ouvir a minha voz. Pra você ter ideia, eu acho estranho você jogar com a voz do cara de fundo. Então, ou vocal eu prefiro no Rock Band. A arte, o gameplay eu prefiro no Guitar Hero. No Guitar Hero 5 também, agora que os caras adicionaram aquele esquema de você poder entrar e sair a qualquer momento do jogo, sem ninguém ter que parar. Cara, aquilo é a coisa, é espetacular aquilo. Porque o tempo que você joga 10 músicas no Rock Band, você joga 20 no Guitar Hero. Você joga muito mais música. Então, quer dizer, como é bom você entrar com o Guitar Hero 5 online, porque você não precisa ficar esperando um baterista, você não precisa ficar esperando um baixista, cada um pega o instrumento que quer e vai embora. Então, eu acho isso muito legal. O que eu gosto do Rock Band é o vocal, acho o vocal legal, a biblioteca, porque eles começaram antes, apesar que o Guitar Hero agora está com uma biblioteca boa também, tem bastante coisa para baixar já, acho que umas 400 músicas, já chegou num nível legal de download, mas a biblioteca do Rock Band eu acho bacana. Mas outra coisa que eu acho ruim disso daí, os fretes de guitarra do Rock Band, essas coisas, não é só a jogabilidade, tem música, o Rock Band ele lança muita música, só que tem muita música que eu acho que vem mal feita. Não sei se é porque é pressa ou porque os caras... O pacote do Iron Maiden, eu me senti frustrado, cara, eu queria devolver. Se tivesse uma devolução, eu me senti frustrado. Porque você pega esses high, cara, música, meu, os caras tocam a música com no mínimo duas guitarras. O começo da música é um playback que não vem nada. O cara nem tá mexendo a bateria lá atrás, tem coisa batendo na bateria. Então, tipo assim, acho que eles lançam muita coisa, só que quando eu comprei o pack do Iron Maiden, eu passei a olhar tudo que eu comprava no Rock Band, eu olhar o frete antes, porque tem coisa que é roubada, tem muita coisa que é roubada. Você compra igual Poly, você compra Poly do Nirvana, na bateria tem oito batidas no Expert. Você bate 8 vezes na bateria no Expert. Então acho que tem isso. Tem muito conteúdo, mas você tem que tomar qualidade tem que tomar cuidado com a qualidade desse conteúdo. E a questão do jogo lá que a gente discutiu, eu acho o seguinte: hoje os dois jogos, eles oferecem a mesma experiência, tanto o Rock Band quanto o Guitar Hero. E você vai definir por questões de gosto, ou gosto musical, ou gosto de jogabilidade, ou as duas coisas misturadas. Mas eu acho que Guitar Hero merecia estar entre os jogos da década por causa do impacto cultural que ele tem. Porque a única coisa diferente, acho que diferencia Rock Band e Guitar Hero hoje para a maioria das pessoas, é o impacto cultural. Ninguém conhece Rock Band. Eu acho a coisa mais engraçada, a vez que a gente estava na casa do setista, a gente jogando Rock Band, a namorada do amigo dele: vocês não param de jogar Guitar Hero? Ele falou: é Rock Band. Ela falou: vocês não param de jogar Guitar Hero? Ele: é Rock Band. Eu rachava o pico. Escorreu uma lágrima dele nesse momento. Aí, né? Escorreu uma lágrima. Então, tipo, você vai... Outro dia eu estava no supermercado e estava naquelas caixas de sucrilhos lá, as minis guitarrinhas com o logo do Guitar Hero. E eu olhei e estava lá, a marca da Activision, tudo. Outro dia estava passando na televisão aqui em casa, a Ana Maria Braga... era Guitar Hero, o pessoal falando Guitar Hero. Então, eu vi, foi em outro programa de TV, os caras estavam com o Rock Band dos Beatles e a galera falando: ah, o Guitar Hero Beatles. Nossa, eu acho isso. O impacto cultural da marca Guitar Hero é muito grande. Então, é por isso. Mas eu gosto do Rock Band também. Mas eu acho que ele nunca chegou, e do jeito que os jogos caíram aí, nunca vai chegar onde o Guitar Hero chegou. Pronto, minha vez? Agora é sua vez, agora você pode. Minha vez, posso falar? Vai lá, pode falar. Então, tá, eu vou começar de trás pra frente, então. Então, impacto cultural. Eu concordo com impacto cultural, mas eu não vejo isso como algo que faz dele necessariamente ser melhor ou que mereça mais estar nos jogos da década, por exemplo. Porque só porque uma coisa veio primeiro e trouxe uma inovação, não significa que essa coisa vai ser a melhor para sempre, né? Então, eu acho que o impacto cultural dele é inegável, claro. Mas só porque todo mundo confunde Guitar Hero com Rock Band não significa que ele seja melhor. Tá, será que essas mesmas pessoas aí que chamam qualquer jogo musical de Guitar Hero chamam também qualquer videogame de PlayStation? Provavelmente. Ana Maria Braga. Quem liga pra Ana Maria Braga fala. Não, mas pode crer. Mas esse é o ponto. E não significa que PlayStation é melhor que o PlayStation 3. Entendeu? Não é porque, tipo, eu tenho certeza que alguém olha pro... Alguém, em algum lugar, já olhou o PlayStation 3 e perguntou pra pessoa se era o PlayStation 2, entendeu? Ou, esse é ou a continuação do PlayStation 2, ou se, alguma coisa nesse sentido. Ou não, já Xbox, olharam pro meu Xbox e perguntaram Xbox. Assim, que é isso? Aí eu falei, é um Xbox. Ele disse, como assim? É um videogame da Microsoft. Ah, videogame, então esse é um PlayStation da Microsoft? Então... isso não significa que o PlayStation é melhor. Esse é o ponto. E daí que as pessoas confundem. Isso não é argumento nenhum pra falar que o PlayStation é melhor que o Xbox. Só que não, isso não, não, não, beleza, é, não é argumento. Beleza. Mas as pessoas conhecem mais. Ele é mais famoso. Não adianta. É mais famoso. Não, eu concordo. Nem os Beatles conseguiram fazer Rock Band famoso, cara. Nem os Beatles, velho. Os Beatles fracassaram, velho. Tá. Não significa que é melhor porque é mais famoso. Bom. Agora, o Rock Band, agora a jogabilidade, todas essas outras coisas. Eu já joguei a bateria do Guitar Hero na casa do Lula e eu tenho a bateria do Rock Band aqui. E uma coisa que eu vou falar que eu concordo é que é treino e a bateria que você usa. Então, se você usa mais a do Guitar Hero, você está mais acostumada com ela, você vai achar ela melhor se você jogar muito dela e pouco de outra. E isso eu concordo. Mas eu acho que o esquema de batera do Rock Band eu acho melhor. Você tá louco? Eu não acho. Eu tive as duas. Tá bom. Eu acho melhor. E assim, teve várias músicas que eu toco, que eu sinto que eu tô tocando o negócio na real, assim, sabe? E não tipo, uma simulação, isso só batera, eu tô falando. Porque guitarra é impossível você sentir que você tá tocando você uma... Você acha que ela é mais parecida com a real do que a do Guitar Hero, Vitor? Então, as músicas que eu joguei da do Guitar Hero, e eu joguei no Expert também, quando eu joguei lá na casa do Lula. Eu achei que as do Rock Band, eu senti mais jogando a real. Mas o que eu vou falar dela é... Eu tenho a do 1, eu tenho a do Rock Band 1. Ela não tem entrada pra prato. E eu quero comprar uma do 2, porque ela tem entrada pra prato, pra ficar mais real ainda, que você consegue montar o prato do jeito que você quiser. Né? Quando você compra... É tipo um pacote com 3 pratos, que eles simulam o amarelo, o azul e o... E a outra cor lá que eu esqueci, o verde. Eles simulam os 3, eles simulam todos menos o vermelho. E você pode montar do jeito que você quiser. Então você consegue cruzar os braços, fica uma coisa mais real ainda. Uhum. Mas na bateria do Guitar Hero, assim, o que eu acho estranho na bateria do Rock Band é que, assim, tem hora que você toca, você não tem diferenciação do que é prato e do que não é. E no Guitar Hero, sempre quando vem pra você bater no prato, é sempre som de prato. E quando é sempre som dos tons, assim, do sei lá, o nome daquelas paradas da bateria. Além da opção também, e eu não sou hardcore de bateria, mas no Guitar Hero tem muita música com opção de dois pedais. Pedal duplo. Isso, além dele ter uma cor a mais que deixa mais realista a bateria, ele também tem a opção de pedal duplo. E os symbols também do Guitar Hero tem symbol pra você comprar separado e montar do jeito que você quer. Se você quiser alterar a posição, é claro, tudo isso você vai ter que gastar mais. As duas baterias custam o mesmo preço padrão. Eu acho que as duas padrão, a do Guitar Hero é superior. Padrão. Se você gastar mais, a do Guitar Hero continua superior. Eu acho, tipo assim, indiscutível. É boa do Rock Band. Eu acho indiscutível. A bateria não tem como. Eu concordo que a bateria do Guitar Hero é melhor mesmo. Eu joguei pouco a do Guitar Hero. Eu ainda acho a do Rock Band melhor, mas talvez seja porque eu jogo mais nela e eu já tô muito mais acostumado com ela. Mas quando mais pra frente, se eu jogar mais, eu vejo se eu mudo de ideia. Mas eu ainda acho a do Rock Band melhor, sim, de uma maneira geral. É, talvez para quem? Para quem sabe jogar mais, tem mais ritmo e sabe jogar melhor, essas coisas extras que tem na do Guitar Hero, você tire mais proveito e tal. Mas aí acho que é questão de costume também. Eu acho que ambos, melhor ou pior, mas é melhor em todos os sentidos. Ó! Oh! Já pro de guitarra, assim. Eu joguei o Guitar Hero 1, joguei o 2, 3 e tal, na guitarra. E assim, é mais foda o do Guitar Hero. Os tracks, né? Tudo as músicas. Concorda que as montagens são mais bem feitas, as montagens de guitarra. Elas não são mais bem feitas, elas têm mais notas só. Acho que elas são mais detalhadas. Você tem mais sensação de estar tocando. Eu acho que eles inventam coisas que não existem na música. Sim. Eles colocam notas mais pra dificultar e dar aquele efeito visual de vir aquele monte de nota descendo, mas não é necessariamente tem que ter aquilo. Isso em solo. Tipo o que você falou da Polly, que tem só oito batidas no Expert. Tem mesmo, é ridículo. Só que a música é assim, cara. Eles vão colocar mais coisa só pra deixar o negócio... Mas eu tô jogando videogame, cara. É entretenimento, é ficção, cara. É ficção. Pra mim, o mais fiel que for, pra mim eu acho mais legal do que eu ficar tocando coisa que não existe, cara. Eu concordo com o cientista, mas eu acho ainda que no Guitar Hero a montagem das músicas, assim, na guitarra, elas são mais bem feitas, assim, elas me passam mais a sensação de estar tocando a base da música mesmo. Também acho. Eles lançam menos DLC, mas eu acho, cara, um DLC que eu acho maravilhoso na guitarra, Give Me All Your Loving do ZZ Top. É sensacional, cara. Eu não enjoo de tocar esse negócio. E em qualquer... O legal, outra coisa que eu sinto no Guitar Hero, em qualquer dificuldade você tem esse nível de interação. O Rock Band, pra você ter uma interação melhor, você tem que subir. Tem que subir. O médium dele eu acho muito, assim, muito ruim. O Guitar Hero eu acho foda só o Guitar Hero 3. O Guitar Hero 3 é o jogo de guitarra mais difícil que tem. O World Tour não é tão difícil. E o Guitar Hero 5 é mais fácil ainda, sem perder essa sensação de estar tocando mais coisas. E outras coisas, tipo assim, que os caras inventam, como tapping eu acho bacana, como slide eu acho bacana. E funciona nas guitarras antigas, você não precisa ter uma guitarra nova. Eu acho verdade. Impagável, cara, você fazer slide naquela música do Rammstein, do Rest. E os caras conseguem colocar conquista, desafio pra essas coisinhas. Então, eu acho que os caras trabalham bem o gameplay da guitarra. Eu acho que esse é o ponto que o Medium tem que fazer. Ele tem que te puxar pra ir mais pra frente. Eu fiquei jogando no Medium quando eu jogava Guitar Hero. Só que não existia o Rock Band ainda. Eu só jogava no Medium porque eu não conseguia hard, né? Era muito foda e tal. Aí eu comecei a jogar o Rock Band. Aí eu comecei a jogar no Medium, começou a ficar chato. Pô, essa música, só a mesma coisa. Tinha uma ou duas só que eu gostava no Medium. Aí eu comecei a me forçar mais um pouco no Hard. Agora, eu não toco bem no Expert. Tipo, eu não faço mais do que 90, 91% nas músicas, assim. Mas pelo menos hoje eu toco no Expert, cara. Ontem eu toquei no Expert e a galera que tava aqui ficou olhando e falou: ó, o Victor toca mal bem. Cara, eu tava errando várias, tava tocando mó ruim pra caralho, sabe? Assim, eu fiz 91, 92 nas músicas, mas eu me diverti porque eu tava tocando no Expert e o negócio era um desafio, entendeu? E não aquela coisa chata de vir uma nota a cada 5 minutos. E foi o Rock Band que meio que me empurrou pra isso, entendeu? Guitar Hero, ele tem mais um obstáculo nesse sentido. Acho que isso daí só vale pro 3. O Medium pode ser mais legal. O World Tour, o 5, Metallica, você não tem essa curva, não. A curva é a mesma coisa do Rock Band, a curva de dificuldade. Aliás, o 5 tá até mais fácil a curva do que o Rock Band. Mas da onde você acha que eles tiraram isso? Do Rock Band, cara. Eles viram, viram 3, que o Rock Band, mas no 3, mas independente do Rock Band, no 3, quando saiu o 3, todo mundo falou que era impossível, que era muito difícil. Eles falaram que ia mudar no World Tour. Aí veio o Rock Band, fez melhor e eles copiaram. O Rock Band saiu tudo do 3, cara. Saiu junto com o 3. Independente, tipo assim, cara, o 3 vendeu 14 milhões de cópias, velho. Vocês suas vendas. 14 milhões. Cara, Calypso vende 50 milhões de CDs. Não significa que é melhor. Não adianta, mais aceitação. Não adianta. Para de falar de popular, mano. Não significa. Mas é mais popular. Mas, ok, não significa que é melhor. Eu não tô falando que não é mais popular. É mesmo. Não significa que é melhor. Essa curva que você falou do médium pro expert é natural em qualquer jogo, assim. Eu não acho que nem o Guitar Hero nem o Rock Band te force mais a querer jogar no hard ou no expert, não. Isso aí é natural da pessoa. Quanto mais você vai jogar o jogo, você vai começar a achar chato os níveis mais fáceis. Isso aí é uma curva, acho que é natural, independente de onde você esteja jogando. Mas o que eu tô falando é que demora menos essa curva no Rock Band do que no Guitar Hero. Só se estiver comparando com o Guitar Hero 3. Eu não acho, não, é. Acho que não. Guitar Hero 3, sim. Porque se pegar Metallic, Smash Hits, Van Halen, essa curva é bem mais macia do que no Rock Band. Porque eles aprenderam com o Rock Band 2, ou Rock Band 1, né, na verdade, que fez de um jeito melhor e não fez tão foda pra não frustrar todo mundo. Mas, cara, Rock Band 2, pra mim, o Expert é tão foda ou mais do que o Guitar Hero 3. Guitar Hero 3 é fácil. Não sei se vocês estão falando que ele é difícil. Não, é verdade, ele é fácil. Mas sabe o que eu acho que ferra a jogabilidade do Rock Band? É o timing, cara. O timing é muito ruim, velho. E você fazer os frets, os hammer-ons e pull-off no Rock Band, o timing te atrapalha demais. Ele é preciso. É, eu também acho. Ele não é ruim. Ele é preciso demais. É preciso, aí te frustra por isso. É. Não, mas música é tempo, né? Você tem que ter um tempo preciso. Se você faz fora de tempo, fica tudo tosco. Então, mas eu acho que assim, aí já passa um pouco da diversão de jogar um jogo pra tocar uma música. É, então, por isso que eu falo. Eu acho que tem que ser preciso, eu acho que tem que ser certinho, só que tem um limite que chega de ser divertido pra ser frustrante. Assim, eu acho que o Rock Band ainda não é assim. Ele tá quase lá, ele passou um pouco da diversão pra começar a ficar difícil. Um timing demais. Bom, assim, que eu acho que agrada a todo mundo, seria no caso do Guitar Hero 2. O Guitar Hero 2 ele não é tão preciso e não é tão... É tão fácil, né? Tipo, o Guitar Hero 3 é muito fácil. Você aperta fora da nota, ele vai. E os outros também são fáceis, né? Então, o 3, eles escolheram, assim, deixar muito fácil o tempo, só que encher de notas. O 3 é efeito visual, né? Você tem aquele 1 bilhão de notas na tela pra ficar impressionando todo mundo. Fica apertando bem maluco. Fica apertando um monte de botão e vai tudo indo, né? Não, mas no Guitar Hero Metallic, eu acho que eles chegaram num nível legal, assim. Que não chega nem difícil demais... E também não é aquela loucura do 3, que é 1 milhão de notas você apertando por minuto. Ah, eu acho super bem ajustado, Metal. Ele é mais ou menos. No World eu ainda acho o Rock Band melhor. Tem só mais um ponto Rock Band, que é o ponto forte, e é o ponto que faz pra mim dele ganhar, que é o online e a disponibilidade de músicas. Ele tem muito mais música online pra você comprar. A consistência das músicas, acho que agora, eu vi uma notícia aí das músicas que vai sair pro Guitar Hero, eles estão ficando mais consistentes agora. Eles estão começando a lançar mais música toda semana, pacote, eles estão começando a diversificar mais e tal. Então eles estão aprendendo, estão conseguindo aprender, mas por muito tempo, por um ano ou mais de um ano, ou desde o começo, a Harmonix lançou no mínimo uma música, um pacote de música toda semana, desde o lançamento do Rock Band 1, e não falhou uma semana, cara, até hoje, até essa semana. Eles já anunciaram as músicas que vão lançar semana que vem. Eles anunciam antes as músicas, eles tendem a diversificar bastante. Então tem, sei lá, uma, duas semanas que lança só country, aí depois lança só heavy metal, aí depois lança só pop, depois, sabe, eles não lançam só um tipo de música que eles acham que vai vender bastante, não, eles lançam vários tipos de música pra agradar o maior número de pessoas possível. E o online é inegável, cara. Pô, esse podcast não existiria sem o Rock Band. É verdade. Então, se não fosse o Rock Band online, esse podcast não existiria e ninguém estaria conversando sobre Rock Band e Guitar Hero. Então, pô, eu admito que o online do 1, do Rock Band 1, não era muito bom. Tinha problemas técnicos, caía direto. Acontecia de acabar a música, não sei se você lembra disso, e ficar travado. Ficava todo mundo parado lá e mostrando. Pode crer, isso acontecia direto também. Mas foi corrigido. Então, e aí chegou o Rock Band 2 e corrigiu tudo isso. Então, o esquema do tour tá bem legal. Isso que você falou dos personagens e tal, eu concordo que no Guitar Hero 1 é mais... No Guitar Hero... Não no Guitar Hero 1, no Guitar Hero em geral. É mais carismático, eu diria, né? Porque tem aqueles negócios over the top, assim, mais bizarro. Tipo, os palcos têm... fogo e pirotecnia e um monte de coisa visual pra você ver, assim, os personagens são, eles representam bem os estilos musicais e tal, mas o que eu acho legal no Rock Band 2, tem uma ferramenta lá pra você criar logo, pra você criar logo de banda e logo pra você pôr em camiseta, né, aí eu fui lá e criei a bandeira do Brasil no meu. Mas tem no Guitar Hero, você pode tatuar também seu personagem. É, então, você tem no Guitar Hero, você pode tatuar também seu personagem e você pode escolher até o mocap dele. Tem muito mais mocap pra escolher, de comemoração, essas coisas. Olha, nesse sentido, eu acho que o Rock Band escolhe, tem bastante coisa. Só que o Guitar Hero tem mais, só isso. Tem mais coisa pra você brincar. O Rock Band acho que tem 3 ou 4 mocaps, assim, não tem muita coisa não. Mas ele tem tatuagem também. Eu acho que o fundo, os personagens lá, é o que menos importa. Quando eu tô jogando, eu não ligo pra aquilo. Se colocasse um clipe ou uma tela em preto, pra mim, tanto faz. Eu acho que nesse sentido, o que o Rock Band tem de mais legal, que eu não sei se o Guitar Hero faz, acho que não, é que quando você tá tocando bem a música, é uma coisa que perceberam ontem aqui. Quando você toca bem a música, todo mundo tá tocando bem, a galera canta junto o refrão, as partes principais. E, meu, eu nem falei nada, assim. A gente tava tocando, sei lá, Nirvana ou alguma música assim, aí de repente a galera começou a cantar junto, aí, tipo, eles olharam pra mim assim, meu, eles estão cantando, a galera que tá cantando junto, ou é a banda? Eu falei, não, é o público, né, que vocês estão tocando bem. Meu, eles ficaram impressionados, assim, tipo... Mas isso acontece desde o Guitar Hero 1, cara. Mas desde o Guitar Hero 1, o pessoal bate palma pra você. Não, bater palma não. Cantar a música junto. Cantar a música eu também percebi cantando, cara. Mas, tipo assim, bater palma, se o público se manifestar, acontece desde o 1. Eles batiam palma quando você estourava o Star Power, né? Mas não quando ia bem. É só quando estourava o Star Power. Não, quando ia bem. Quando estourava o Star Power. Não, também quando chegava na parte verde da barra, também eles começava a vaiar, essas coisas. Quando você descia, eles vaiavam. É mesmo. Sempre aconteceu. Mas no Rock Band, o que eu tô falando é da galera cantar a música junto. Ah, sim, é. Mesma coisa. Que impressiona, assim, tipo... E também, tem a festa, quando você aciona o Star Power, todo mundo começa a gritar mais, isso é padrão, né? Não, cara, mas tipo assim, você fala que não é importante olhar pro palco, mas essas coisas são importantes também? Não, porque eu tô falando, se não for importante olhar pro palco, eu vou jogar Keyboard Hero no PC. Se não for, porque eu tô jogando videogame, não tô tocando música. Então, eu falo, trabalho visual me faz jogar. Não, eu não... Dá um hype, você entende? Pra mim é 10% enquanto eu tô jogando uma música, 10% do meu tempo é olhando pro palco. Você não tem como olhar pro palco. Cara, então não tem nem direito. Você joga Beatles? É verdade. Então você joga Beatles? Então não vale nada. Das músicas. 10% tudo aquilo de artístico que os caras fizeram no Beatles vale 10%. Do jogo? Não, mas eu não vou parar. Você tá desmerecendo, cara. Não, eu também não paro. Eu não paro, mas eu acho legal. Quando eu jogo Rock Band Beatles, eu acho muito louco os Dreamscapes. Eu acho que os caras fizeram uma coisa no nível Guitar Hero pro Rock Band Beatles. Eu também, mas eu presto mais atenção quando outras pessoas estão jogando do que eu. É, então. Aquele mundo é feito pra quem tá olhando, não é pra quem tá jogando. Cara. Mas eu também gosto de ver o pessoal jogar. Não, mas isso é você. Agora, Guitar Hero pessoas... me agrada dos dois jeitos. Ah, jogando, as outras pessoas do mundo, não. Só consegue fazer uma coisa por vez. Você é muito péssimo, cara. Eu defendo ter fundos igual o Dance World Hero. Dance, lá, não é o Dance Dance, é aquele de shopping lá, como é que é o nome? Aquele de música lá. Que o Camp. Dance Dance Revolution. No World Tour tem 4 músicas do Tu que tem esse fundo aí. Eu defendo isso, velho. Ninguém vai olhar mesmo. Mas tem isso. Se fosse um clipe da banda, ia ser muito mais da hora do que... Também acho. Um clipe lá, ou sei lá, qualquer coisa, um clipe de anime, igual tem nas coisas, já ficaria melhor do que aquele... Fica aí a dica do OrionCast aí, ó. É, legal. De clipes musicais. Ia ser uma ideia legal mesmo. Ia ser uma ideia se você tivesse um monte de imagem pré-renderizada, que você pudesse montar clipe também, se você quisesse. Olha aí, ó. Vamos lançar o Orion Wars também é consultoria. Orion Band. Então acho que é isso, né, galera? Fechamos mais esse Flame Wars, né? E mandem sugestões. Mas esse é o primeiro, né? Primeiro, né? Mandem sugestões de Flame Wars. Sugestões de Flame Wars. Ó, dia... E eu sei que a sugestão mais básica e a sugestão que acho que a galera vai mais mandar vai ser de console, né? Qual console que é o melhor. Mas acho que é legal o jogo. God of War versus Ninja Gaiden dá briga, viu? A gente vai fazer o de console um dia, provavelmente, porque é inevitável. Mas assim, né, a gente tem que ir com muita calma, porque é um assunto delicado. A gente não, vocês vão fazer, porque eu não vou estar. Por quê? Não, esse não. Por quê? Tem muito fanboy, é muito perigoso. Console da morte, hein? Pode ser, fanboy, pode ter gente que descobre onde eu moro. É, embaçado, não passa. A gente troca de nome, a gente fala que a gente mora em outra cidade. Você tem medo da PS3 da Fiel, das torcidas organizadas de console? Da mancha, da mancha verde Xbox, tenho medo. Véio. É, da Wii, da, como é que é? Da Wii, da Wii independente, essas coisas. Independente, essa é a pior, hein? Nossa essa senhora. É a pior. Essa é a pior porque são de... Porque são de adolescentes e mamães de mais de 40 anos, né? É, então. Aproveita que o Pascoal não tá aí, pra você falar isso. É, aproveitar que o detetive não tá aí. O Pascoal ia chegar com a bazuca lá no mundo. Não, só se for, não, a bazuca não. Ele vai chegar com o emote acoplado com uma bazuca. E com aquele acessório, como é que é o nome, o Raid? Ah, o Zapping? O Emotion Plus. Não, com o Emotion Plus ainda dá precisão então, mesmo. Zapper. É Zapper. É, ele ia tentar. Ia só me dar uma dor de cabeça pelos raios infravermelhos. Então, galera, esse foi o nosso quarto episódio. Deem sugestões, se cadastrem no fórum, fale bem, fale mal da gente, mas fale da gente. A gente espera vocês no próximo episódio.